querido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer, oh, oh, porque não se conserta assim, nosso amor, nosso amor, nosso amor. Virou rotina, eu já me cansei. Sei que vacilei e deu tudo errado. Chutei o balde e fui pra curtição, porque meu coração não tava preparado. Tô precisando namorar de novo, eu tô tão sozinho. Eu tô carente, vai passando o tempo, eu já não aguento ficar sem carinho. Tô precisando namorar de novo, eu tô tão sozinho. Eu tô carente, vai passando o tempo, eu já não aguento ficar sem carinho. Eu descobri que na realidade a felicidade é quando a gente ama. Se por aí já tive mais de 100, agora eu quero alguém que vai além da cama. Tô precisando namorar de novo, eu tô tão sozinho. Eu tô carente, vai passando o tempo, e eu já não aguento ficar sem carinho. Tô

devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, mexe devagar, mexe devagar, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar. Conexão Sertaneja, Hugo e Thiago, mexe devagar. Essa música que ganhou um clipe recentemente com a Carol Dias, né? Corta pra 18, é Carol Dias, hein? Sucesso tá fazendo essa garota. Também teve Vitor e Léo, Quando Você Some, Alan e Diego, Me Provoca, Christian e Daniel, Namorar de Novo, e Gustavo Lima, Diz Pra Mim, foi o som que abriu esse último bloco de hoje do Conexão Sertaneja. O último bloco significa, sabe o quê? Significa que o nosso programa está chegando ao final. Não fica triste não, que a música sertaneja continua aqui na sua rádio preferida. E amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso programa. Amanhã, terça-feira, tem mais 2 horas de música aqui no Conexão Sertaneja comigo, Luiz Fernando. Desejo pra você uma ótima segunda-feira. Claro, continue ligado, vem aí mais um campeão de audiência. E amanhã o Conexão Sertaneja está de volta. Aquele abraço, tudo de bom e até lá! Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja. Yeah.